E essa aqui machucou demais. Aguenta, coração! Léo Rio. Juro, eu não sabia que seria inesquecível. Se do seu lado tudo se torna possível. Até mesmo a chuva molhando o deserto. Mesmo estando longe, me sinto tão perto. O vento forte me leve até você. Foi bem mais que sorte te conhecer. Te conhecendo dia a dia e te dizer tudo que queria. Que ainda é eu, que ainda meus planos, que ainda é eu, que ainda te quero. Por toda a vida eu sempre te espero. Espero por você. E essa aqui vai pro meu locutor apaixonado. Bora, Jotinha! Paredão, James, sua guia, tamo junto! Que o vento forte me leve até você. Foi bem mais que sorte te conhecer. Te conhecendo dia a dia e te dizer tudo o que queria. Que ainda é eu, que ainda te amo. Que ainda tenho você nos meus planos. Que ainda é eu, que ainda te quero. Por toda a vida eu sempre te espero. Espero por você. Espero por você. Por você.